Tô cansado, peguei um ar, vem, sequenciado. Pra finalizar, sequenciado. Gostaram? Bem, essa é a sequência do bumbum. Equipe Amarelinha. Ela quer dançar. Hoje ela quer dançar. Ah, ela quer dançar. Ahá, ahá. Veio aqui se acabar. Falou que quer ficar louquinha. Ahá. Hoje ela quer dançar. Ah, ela quer dançar. Ahá, ahá. Veio aqui se acabar. Falou que quer ficar louquinha. Ah, vai sentando, vai na pista. Ah, vai descendo, vai na pista. Vai seduzindo, vai em cima da pista. Fica desse jeito que assim tu me excita. sequestrando, vai na pista, vai seduzindo, vai em cima da pista. Fica desse jeito que assim tu me excita. Um abraço para a estrada do Batata. Ela quer dançar, aham, aham. Ela quer dançar. Veio aqui se acabar, falou que quer ficar louquinha. Hoje ela quer dançar, ah, ela quer dançar, aham, aham. Veio aqui se acabar, falou que quer sentar, quer sentar, quer sentar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Falou que quer sentar, falou que quer sentar. Amarelinha, adesivos e fachada, autoelétrica ProSol, São José do Rio Claro, Mato Grosso. Na pista, vai seduzindo, vai em cima da pista, fica desse jeito que assim tu me excita. Ah, vai sentando, vai na pista. Ah, vai descendo, vai na pista. Vai seduzindo, vai em cima da pista. Fica desse jeito que assim tu me excita. Hoje ela quer dançar, ah, ela quer dançar, aham, aham. Ela quer dançar. Veio aqui se acabar, falou que quer ficar louquinha. Hoje ela quer dançar, ah, ela quer dançar, aham, aham. Veio aqui se acabar, falou que quer ficar louquinha. Equipe Amarelinha. Adesivos e fachada, autoelétrica ProSol, São José do Rio Claro, Mato Grosso.

Equipe Amarelinha. Sabe aquelas mina cachorra, piranha, sapeca? Então pode trazer elas com R7, dá um trato, põe no perigosa, nele então cancela. As moças de família, certa que minha meta na favela é só pegar mina perversa que eu sou a, adestrador de cadela que eu sou a, adestrador de cadela, nós pega, bota na tcheca, depois solta na banca, solta na banca, solta na banguela, nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela, nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela, que eu sou a, adestrador de Amarelinha, adesivos e fachada, autoelétrica ProSom, São José do Rio Claro, Mato Grosso. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. E aquelas mina cachorra, piranha, sapão. Então pode trazer ela com R7 down. Põe no perigosa, nele então cancela. As moças de família, senta que minha meta na favela é só pegar a mina perversa que eu sou a, adestrador de cadela que eu sou a, adestrador de cadela, nós pega, bota na tcheca, depois solta na banca, nós pega, bota na tcheca, depois solta na banca, que eu sou a, adestrador de cadela que eu sou a, adestrador de cadela, nós pega, bota na tcheca, depois solta na banca, nós pega, bota na tcheca, depois solta na banca. Equipe Amarelinha. Mano, não tem nada pra fazer e ficar nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, fala de mim, pensa em mim. Só sabe meu primeiro nome e acha que me conhece. Olha, se põe no seu lugar, vê se comigo não se mete. Faz carinha feia quando passa do meu lado, ainda por cima. Equipe Amarelinha. Equipe Amarelinha. Equipe Amarelinha. Equipe Amarelinha. Um abraço para a Estrada do Batata. Equipe Amarelinha. Amarelinha, adesivos e fachada, autoelétrica ProSom, São José do Rio Claro, Mato Grosso. E vê se me respeita. Equipe Amarelinha. Ah, tem que respeitar. We'll be right back.

Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Amarelinha, adesivos e fachada, autoelétrica ProSom, São José do Rio Claro, Mato Grosso. Equipe Amarelinha. We'll be right back. adesivos e fachada. Autoelétrica ProSom, São José do Rio Claro, Mato Grosso. Amarelinha. Quando ele soltar o ó, é pra tu mexer o bumbum. Vai, mulher, mexe o bumbum. Pum, pum, pum, pum. Vai, mulher, mexe o bumbum. Pum, pum, pum, pum. Vai, mulher, mexe o bumbum. Vou botar o meu piro todo. Ela gosta dos magrinhos, porque os magrinhos fazem mais gostoso. The Best of DJ MC Nego Blue. Hoje eu vou curtir uma balada. Vem a mulherada dançando, descendo até o chão, empinando a bunda pro alto. Ela desce do salto quando toca o tamborzão. Joga a batida que ela fica louca, desce, sobe, mexe sem parar. Te peço mil desculpas, tua filha, eu tô empurrando. Sogra, eu te amo. Sogra, eu te amo. Te peço mil desculpas, tua filha, eu tô empurrando. Vem me atravessar.

reza, rapaz. Amarelinha, adesivos e fachada, autoelétrica ProSom, São José do Rio Claro, Mato Grosso. Xande, avião. Rimou, hein?